Você pode ter o que quiser, no piscar de olho. Lá vem ela, fingindo que é sua melhor amiga. Então ela dá um pote e já rouba seu homem. Ela é uma vaca, desgraçada, merece acontecer na cadeia. Criminosa, asquerosa, ela vai cair na sua própria teia. Cachorra, ele é meu. Lá vem ela, com uma taça de champanhe envenenado, querendo ficar meu namorado, com seu peito enrugado. Lá vem ela, achando que pode abrir suas pernas pra ele, marido, um filho dele, mas só eu posso ganhar isso dele. Ela é uma vaca, desgraçada, merece acontecer na cadeia. Criminosa, asquerosa, ela vai cair na sua própria teia. Ela é uma vaca, desgraçada, merece acontecer na cadeia. Criminosa, asquerosa, ela vai cair na sua própria teia. Pare, cachorra, agora sente o seu furica aí.